tá falando sou eu, a verdadeira história. Ferramenta, caneta e papel, um MC da antiga. Sem teoria da conspiração, nem rede de intriga. Nativa velha escola do hip hop em ação. Igual bio só no tráfico de informação. O que? De novo não, cê não esperava um disco quando fala. Desinformado se cala, vai bancar o temozão, é, vai arriscar. A briga é feia e você não vai ganhar. Então tá, pode vir pro abate com essa merreca de rima que cê tem. Não vai dar combate, então responda quem criou o Scratch. Do que falavam as primeiras letras de rap. Devo lembrar também a fase de transição. Pepeu e Mike, Black Juniors, Vila Box, Nelson. O divisor de águas do movimento. Tempo sagrado do hip hop, estação somente. Não se constrói um futuro sem conhecer o passado. Amor à arte, onde tudo era limitado. Hoje tá fácil, tudo à disposição. Alta tecnologia, alcance das suas mãos. 30 anos de total resistência. Quatro elementos, mais um, a verdadeira essência. Corajoso, desbravador da mata, pioneiro. A estrada ficou livre, mas se lembre quem chegou primeiro. Aproveita e cuida bem do caminho. Não foi fácil e eu não tava sozinho. Comigo uma legião de seguidores. Antes alunos, todos eles, hoje professores. Então aprenda e faça por merecer. Cultura urbana que nunca vai parar de crescer. A velha e verdadeira escola foi quem falou. Respeite quem pôde chegar onde o hip hop chegou. O hip hop está vivo, sim. Está, sim. O hip hop é nossa vida, sim. É, sim. Então você está comigo, sim. Sou, sim. Quem está falando sou eu, a verdadeira história. O hip hop está vivo, sim. Está, sim. O hip hop é nossa vida, sim. É, sim. Então você está comigo, sim. Sou, sim. Quem está falando sou eu, a verdadeira história. Me perguntam o tempo inteiro: qual o problema de um rapper ganhar dinheiro? Eu me faço a mesma pergunta há mais de 20 anos. Será pecado ser bem sucedido, fazer planos? Sonhar, mas não apenas sonhar, realizar. Você já parou pra pensar que a morte há de chegar? Ideologia, muita calma nessa hora. Explica ideologia pra barriga que na fome chora. E esse choro pode ser de um filho seu. Até que ponto valeu achar que não se vendeu? Mas desce a lenha no rap do irmãozinho. Não cuida do seu, mas quer cuidar do quintal do vizinho. Enquanto isso perde espaço na periferia. Nas carangas não toca mais rap, quem diria? Quem é da minha época sabe como é. Era duas, três, quatro semanas de espera pra assistir um videoclipe na TV. Aquele power move do Beat Street pra aprender. Celular, internet era ficção. Saudades eu tenho, ensaios do geração. Mas não adianta ser da antiga e não perceber que é necessário reciclar pra cultura não morrer. Igual família, sem filho, acaba, some. Quem sou eu? O tiozinho que você sabe o nome. Apoio total, que eu vi foi legal. Velha escola ao vivo, na virada cultural, o monopólio não está funcionando. MCs acordem, a corrente está quebrando. Eu tô errado, você não está vendo. Se olhe no espelho, tio, nós estamos tudo envelhecendo. Eu vou pegar pesado pra você perceber. Você morre hoje, amanhã seu filho come o quê? Desencana da ideia que o rap é a cura da sacanagem europeia. Conhecimento, o quinto elemento que mata. A ignorância, me disse pessoalmente o Bambata. TVs, HDs, rádios, jornais, a web e a força das redes sociais. Os da antiga, os da nova, a revolução começou. Respeite quem pôde chegar onde o hip hop chegou. O hip hop está vivo, sim. Está, sim. O hip hop é nossa vida, sim. É, sim. Então você está comigo, sim. Sim. Quem está falando sou eu, a verdadeira história. O hip hop está vivo, sim. Está, sim. O hip hop é nossa vida, sim. É, sim. Então você está comigo, sim. Sim. Quem está falando sou eu, a verdadeira história. O hip hop está vivo, sim. Está, sim. O hip hop é nossa vida, sim. É, sim. Então você está comigo, sim. Sim. Quem está falando sou eu, a verdadeira história.